vou trilhando meu caminho. Com rimas levado igual fenômeno eu ninho, devastando a mentira e abrindo novos caminhos. Aonde a luz brilha, eu vou seguindo meu instinto. Já vi vários malucos tiro gosto amargo do espinho. Não tem gosto de groselha, não tem gosto de vinho. Quanto mais fundo é o corte, mais triste é seu destino. Vou só no sapatinho, quanto a venta faz tempestade de areia. Rimas sem fronteira, quebrando várias barreiras. E com sucesso, e sem pagar nenhum congesto. Tina Black do FX, fazem parte do processo. Eles contêm o acesso a rimas inteligentes. É quente, os combatentes do presente. Então, sai da frente, tome cuidado com o estilhaço. Suspeito rimando tipo H.aço. Passo a passo, sem quebra de contrato. Eu vou fazendo a coligação até o outro lado. Igual a ponte de Niterói, igual a turno que atravessa o canal da Mancha. Vagabundo se espanta com tanta versatilidade, invadindo somente com uma grande alta voltagem. 186 BPM de batida por minuto. Boom, pep, boom, pep. Suspeito do FX, liga lá, tira black. Boom, pep, boom, pep. Nós drop em cima mesmo, segue entre os boom e os claps. Boom, pep, boom, pep. No jogo de xadrez, tamo aí pra dar cheque. Boom, pep, boom, pep. Sem blá blá blá, sente o peso aí na track. Mas pode crer, Joe, que eu falo desabafo, nisso eu creio. Minha voz é Uzi e as palavras é tiroteio. Pilantra sai do meio, só de danda no alheio. Joe, cê tá na bota, pique em danger porque veio. Jamais vou desistir porque sem fé é bicho feio. Sem medo e sem anseio, aqui é contramão, João. Não dou tiro no espelho, meus versos é rude. Aí titio, então me escute. Enfrenta a zica mude, o que falta é atitude. Fechou a porta, chute. É como Tyson lute, tira canto e repercute. Plugada com o mundo, nem dormindo, tá no mute. Eu sigo na encolha pra não estourar a bolha ou deixar cair a última folha da árvore. Porque verso que repercute, universo é raridade. Aí tu, cê falou a verdade. Eu falo mesmo e se bate, dou um chute. Me chamaram pra rimar nesse interlude. Aperta a tecla, sabe, me escute. Minha voz é incidente e age como repelente, espantando os inconvenientes. Fui convocada pra mandar o meu flow. Se é pra rimar, eu falo da guerra e da paz, não esqueço da flor. Então, pelo amor, bato com luva de periga que é pra não sentir dor. E não me subestime, meu sexo é frágil, mas meu cérebro é ágil. Como eu sou um poético, te faço ter nostalgia até o ataque epilético. Se a vida é um teste, batendo de frente, nem suspeito do effect. Não tem sombra ou água fresca. Suspeito do FX, liga lá, tira black. Boom, pep, boom, pep. Nós drop em cima mesmo, segue entre os boom e os claps. Boom, pep, boom, pep. No jogo de xadrez, tamo aí pra dar cheque. Boom, pep, boom, pep. Sem blá blá blá, sente o peso aí na track.